Da 3567 na escuta. Coordenação com controle, o mesmo solicita que o senhor mantenha o nível 080 até 20 milhas de Salvador, conforme a carta. Voo número 01 no táxi via Alfa, Índia, portão 04. 0, vai passar o sinal vista 364, tem para enxada de travada, vista. Trip 5415, tem livre decolagem, pista 28, 250 graus com 629 ao vento. 5415, livre decolagem. TAM 3190, continua aproximação, altímetro no 0 no 2, tráfego avistado, aguarda apenas a pista livre. Até aí da trip já iniciou a decolagem. Certo. Kilo Aerostar, pronto para acionamento? Report Taxi, o Sierra Mike Kilo. TAM 3190, livre pouso, pista 28, 240 com 05 ao vento. 240 com 05, livre pouso, 28, TAM 3190. 5415 da Trip, aos 30 decola, 120.8 é o controle com voo. 120.8. Zero no solo 32, livre à esquerda, mantém a posição ANSA, taxi Alfa, chama o solo 121 decimal 9. Esquerda, potência da Alfa, 129, fica na boa. Guardião 02, conto na aproximação, altímetro no 012, a intenção é grana. Afirmativa, reporte para pouso na final do Pátio Gré. Para cheque, o vento 250 graus com 05 nós. Só para informação, estamos operando com a cabeceira 28 agora, ok? Reporte na final para pouso do Gré, Guardião 02. Salvador, boa noite, TAM 3190. Boa noite, TAM 3190. Táxi em frente, quilo. Pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Eu no pátio 3, reporte para ingresso no 1. Autoridade de ingresso, aposta alinhado no 7, pronto. Salvador, WebJet 6720, cópia. Avião na final, o Pato Grande. A Johnny Flávio no solo, Pátio Graé, o vento 1 no coração, 250 graus, 5 nós. No solo, ciente, frequência livre, seu solo extreme. Mike Kilo, ciente, está autorizado decolar pista 17, vento 250 graus, medusa na. Meia cópia. Zero meia, Recife, nível 370 autorizado. Aerovia Peruísque 58, decola pista 28, após a decolagem curva direita na subida Aron, voa direto Recife. Aciona 5047, controle 120 decimal 8. Hoje é o Salvador Gol no meio, 1-2, na final do ILS Zulu, estabilizado. Sente Gol no meio, 1-2, cheque trem, livre pouso, pista 2-8, vento 250 graus, meia dúzia nós. 1-2. Sente, 3 checado, baixou e travou, o Gol no meio, 1-2. 40, alternando com fins. 12:40 com fins, confirme PLB. 3-6. Taxi autorizado, pátio principal, Juliette e Alfa, até o ponto de espera da Golf, cabeceira 28. A taxi Golf vai chamar a torre no 8, decimal 6, ajuste no 0, 1-2, tem um bom voo, boa noite. 4 Juliette, Alfa, ponto de espera da Golf, a Alfa vai chamar 18-6, 1012, boa noite, 356-7. Olá, WebJet 6720, está com tudo pronto aqui no portão 7, poderia adiantar nossa nota? Sim, Web 6720, Galeão 36030, Pesulo 10, Aerovia, após conforme plano, decolou pista 28, após decolagem curva esquerda na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo Indy Delta Eco Bridge, onde após intercepta Pesulo 10, aciona 5064, controle 120 decimal 8. Autorizado Galeão 360, Alter Zulu 10. Decola pista 28, curva esquerda, da Eulê da Print, 5064 ao transponder, 120, decimal 8, é o controle objeto 6720, portão 7. Ponte Bravo, pushback, o MSS 20. Galia, chama. Noite 56, cheque equipamento. Boa 5, boa, tem um confundido agora. 3 a 5, gol no 56, chamou para o pushback. Gol, bota pro 8, 02. 02 autorizado, gol no 56, chame táxi. Ataque, 0 5 6. Estacionamento FG 6720, portão 7. Autorizado, M720, chame táxi. Chamada. Bruno 6112, seu solo aos 40, livre à esquerda, mantém a posição na taxiway Delta, vai guardar a passagem da aeronave da Atlântica taxiando e chama o solo 1219. Assim, vai livrar a esquerda e manter a taxiway Delta, chamando o solo 1219, eu vou no 6112. Guarde 206, número 2 no setor. 1-4-3, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardando autorização de pouso, assim, 6143. Paulo, é o gol no 612, Ivana Delta, não se escuta. Bora de gol no 612, tá visual com o R2 da TAN, taxi na Alfa. Afirmativa, visual, gol no 612. Após o R2, cruza Alfa, ingressa via Kilo, pátio 3, e aguarde para ingressar no pátio principal, gol no 612. Tá ciente, Alfa Kilo, após o TAN, aguardando para ingressar no pátio principal, gol no 612. Meia 143, livre pouso, pista no zero, ou pista 28, vento 260 graus, meia dúzia nós. Livre pouso na 28, confirme o vento se a pista está molhada? O vento 260 graus, meia dúzia nós. A pista estiver molhada no início, aí um pouquinho, mas a aeronave não tem reportado pista molhada não. Ah, obrigado. Livre pouso na 28, acho que é 143. Do helicóptero em mar, o Tolimatano. Gente, aproximação para em mar, quando o solo frequência livre, o vento do aeródromo é 260 graus, é 200 graus, Tolimatano. Graças a Deus. Noite 5000, na escuta. Boa, prossigo. Vai iniciar o pushback, confirma. Vai iniciar o pushback, boa. Oi. Boa noite, eu tô 3567, próximo a Gol, visual com tráfego na final. Encontrando a Gol. Mateu 3567. do pátio principal, após Juliette Alfa, até o ponto de espera da Golf. Ponto de espera da pista 28 na Golf, vai chamar a torre 1-8, decimal 612, ajuste no 012, tamo bom, boa noite. Com 1.012 de ajuste, Juliette Alfa Golf, ponto de espera 18-6, obrigado, boa noite, bom trabalho, né? Beleza. Marinha, pátio 1-9-2, confirme visual com o Bang da Webjet, taxino próximo ao través do portão 08. Afirmativo, visual, gol no meio, no 2. Repassagem ao Bang do Webjet após ingresso à parte principal e prossegue para o portão 08, gol no meio, no 2. CVC de passagem e prossegue para o portão 08, gol no meio, no 2. Lima, 3-2-2-3-5-7. 6143 Alexandreano, Solos 45, livra a esquerda e chama 1-2, 1-9 Solos. 2-1-9, ligando agora a esquerda, Alexandreano 3567, livre decolagem, vento 260 graus, meia dúzia nãs. Livre decolagem, TAM 3567. Ilo, pátio 3, reporte para ingressar para pátio principal. Ok, está cruzando já e vamos ingressar um quilo, pátio 3, tá certo? Afirmativo, Xanai 143, aguardando autorização para ingresso pátio principal. Aguardando para pátio principal, 143. Vai ingressar pátio principal, portão 09. Para o 09, pátio principal, será 614. Minha transmissão foi muito baixa, agora 5-6, poderia repetir, por gentileza? Pronto, tá. Com voo no 69 a bordo, voo no 3 horas, alterna a salvadora, voo no 856. Boa noite, 56, vai dar passagem a um Airbus da Avianca que está no pátio 3 e já está ingressando no pátio principal. Após o seu prossegue via Juliette Alfa até o ponto de espera da Golf. Ponto de espera da Golf na pista 28, vai chamar a torre 1-8, decimal 612. Ajuste 1-0, 1-2, estamos bom, boa noite. Estamos interessante para o Airbus da Avianca, prossegue o pátio 3, o ponto de espera da Golf, a 28 vai chamar a torre 1-8. Jet Minha 720, cordial boa noite, próximo ao Ponte Espera. Gente, continua o táxi, aguarde autorização de ingresso. Aguardando. tomando ingresso para a área 6720. Roxa Neto autorizado, questão Webjet 6720, autorizado ingresso, decolagem, vento 260 graus, meia dúzia nós. Autorizado decolagem da 28, Webjet 6720. Meia 720, próxima esquerda via Juliette Alfa, até o ponto de espera da pista 28 na Golf. Quando pronto vai chamar a torre 18 decimal meia dúzia, ajuste no 012, tem um bom voo e boa noite. Boa noite, azul 1856, aproximando, contra a pista 28, pronto. Sente o 1856, está autorizado alinhar e decolar pista 28, vento 260 graus, 5 nós. Alinhar e decolar pista 28, gol 1856. Boa noite, informação Sierra para o Galeão. Copia o nível 360. 601, Galeão 360 autorizado, Peso 10, Aerovia, após conforme o plano. Decola da pista 28 após decolagem de curva à esquerda na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Bravo, Romeo Índia, Delta Eco, Bridge, onde intercepto este Aerovia. Aciona 5101, controle 120, decimal 8. Para o Controle 120.8, 120.8. Westbound 601, portão 4, chame pronto, pushback. Fala Salvador, muito boa noite, Gol, Gol, Ringo, Luiz. 120.8. 208, Gol, 156. Fala Salvador, boa noite, Gol, Gol, Ringo, Luiz, boa noite, prossiga. Solicitação de reforço da posição remota 13 para ponte de número 10. O fim de uísque, reporte ao término. Solo Ocean 6259, boa noite, está no gate 9, tem que ser constante, autorização Guarulhos. Ocean 6259, Guarulhos 360, está autorizado, aerovia Pesulu 44, decola pista 28, após decolagem, curva esquerda na subida da El, após Boa Lida. E após direto Eudes, aciona 5076, controle 120.8. Primax, conforme 360 para Guarulhos, depois o 44, da Eoleta Eudes, 5076, transponde 208, controle, chama 6259. 19, pronto, chama 6259. Azul 4206, atuação ponte zero, pronto. Eu vim autorizado, alinharia e decolar, vento 270 graus, 8 nós. Gente, autorizado, alinharia e decolar, 4206.